pique, desperdiçando rima. Achou que ia durar por muito tempo, seus mimimi. Cola nos asfalto quente de pé no chão, seus vacilão. O jogo é sujo, ninguém é santo, mano. Vários safado arregado na pista, desconversando. Pão e diversão, lorota que os nossos abraços sufoca o progresso que pra nós resume em bosta. Tudo é riqueza, ostentação, flométrica, divisão. E os pilantra lá no palácio reaprovam nossa extinção. E o rap, a mó mimimi, mó tititi. Direita, esquerda, sem nenhuma posição, fi. As biqueiras tão aí, a polícia tá aí. E o povo invisível aguarda feliz o fim. Nos McDonald's, na web, no mundo de plástico. Lá vai o Brasil no 7-1, no 7-1. Fantástico. E nasce preto e pobre, morre preto e pobre a Vera. Verdade longe da novela. O que será do amanhã cruel? Do lado de cá, se culta vem como mel. Fel e mel, réu Babel. Passividade tá cruel. Cidade cinza de papel. E vai o cidadão na ponte ver o horizonte ter a visão de transcender. Fel e mel, réu Babel. Passividade tá cruel. Cidade cinza de papel. E vai o cidadão na ponte ver o horizonte ter a visão de transcender. Vamos tirar as correntes de cavar os camburão. Racistas aqui não passarão, né? O jogo é sujo, mano. E os militantes de antes que hoje passam pano. Modificar a cultura, denominar os estilos, várias nomenclaturas. As viaturas têm a mesma cor padrão. E o racismo, a mesma cor padrão. O terno deles tem a mesma cor padrão. E as casas sem reboco seguem a mesma cor padrão. Chão. O gueto em retrocesso, castelando a falsa menção de progresso e os versos. Que hoje tá só pra agradar, saindo da boca dos que nunca teve lá. Nas ruas de terra e sem falar da veraneio das cassete, moleque. E os tiroteio, vai pensando que de cá tamo moscando. Função de fura, segura ou sai rasgando. Fel e mel, réu Babel. Passividade tá cruel. Cidade cinza de papel. E vai o cidadão na ponte ver o horizonte ter a visão de transcender. Fel e mel, réu Babel. Passividade tá cruel. Cidade cinza de papel. E vai o cidadão na ponte ver o horizonte ter a visão de transcender. É chita, é chita, é chita, é chita, é chita, é chita. Coloque sua cerca elétrica, carros blindados. Ande com seus seguranças, fique com sua mente de casarão. Porque os loucos de cara pintada e roupas amarelas estão fortes e com a mente armada. Aqui é a organização chita, rapaz. Acho que em 2000 teve um campeonato, um grande encontro de pessoas da cidade. Na época a gente tinha uma celebração chamada Pacto Latino e participamos desse grande encontro também. A gente conheceu um grupo chamado de Organização Xiita. Os caras chegavam com uma banca, muita gente no palco. Mais bem organizado. Foi de onde eu tive a referência de organização, de tanta gente no palco, e mas cada um fazendo uma coisa específica, bem organizada, bem pensada. A partir disso eu procurei também saber onde os caras estavam cantando, que outros lugares os caras cantavam. Eu lembro que uma vez eu encontrei com o Pichote da organização e até mostrei um flyer pra ele, ó, faz tempo que eu curto a organização, hein. Tinha um fly pra ele que tava amarelado, antigo. Que pra nós era coisa boa, né? Poder ver os caras trampando, ver o que, que eles vão aprontar na próxima apresentação. Então teve importância, sim, total. E é isso. Foi louco. Aqui quem fala é crioulo e mandando aquele abraço aí. aquela boa energia para todos vocês.